Emanuela, a voz que apaixona. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. E mais o combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela sala. Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada. E o quê? Nunca pra me encontrar. Você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, e mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, mas o combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela sala. Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada. Vocês nunca pensaram.